Olá. O que é ser coerente? Bom, na vida cristã, ou seja, na vida espiritual, né, a gente pode claramente dizer que ser coerente é viver de acordo com aquilo que nós somos em essência. Aliás, isso vale para qualquer situação, eu acredito, né? Quando você é coerente é porque você está vivendo de acordo com aquilo que você é em essência. Nós estamos aqui vendo na carta de Paulo aos Gálatas a questão da liberdade. Paulo falou da liberdade cristã, verdadeira liberdade dos herdeiros, daqueles que são filhos de Deus, tudo que representa o estar em Cristo, os privilégios de quem realmente pertence a Jesus e tem uma vida com Ele. Mas essa vida, claramente, ela deve se refletir na nossa prática, né? Nos nossos pensamentos, como agimos, o que falamos. E Paulo aqui, começa a desdobrar aqui o seu discurso em questões mais práticas que vão avançando aí na medida em que a carta prossegue, né? Os assuntos vão ficando mais práticos, né? Mas a primeira coisa que Paulo vai falar aqui é sobre a coerência. Vamos então dar continuidade aqui ao texto, né, que nós entramos aqui no capítulo 4, né, paramos no versículo 7. Hoje nós vamos ler dos versículos 8 a 11. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que, por natureza, não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. A vida cristã é feita de coerência. E eu vejo aqui dois elementos que Paulo coloca que são muito importantes para nós entendermos isso. Em primeiro lugar, é a questão de conhecer o Deus verdadeiro. Paulo aqui, ele fala para os Gálatas que antes, né? O que o antes aqui é porque a vida cristã ela tem um antes e um depois. Pelo menos o cristão verdadeiro é assim, ele não nasce cristão, né? Ninguém nasce cristão, ninguém nasce salvo, ninguém nasce conhecendo a Deus. Todos nascem na ignorância. Ainda aqui parece que tem um agravante, né? Tem a ignorância do paganismo. Claro que é possível você viver aqui falando do primeiro século, né, quando a carta foi escrita, você viver dentro do judaísmo, ainda assim vivendo a ignorância, mas pelo menos você tem ali algumas informações importantes, né? Você tem descrições, você tem toda uma história, você tem as escrituras, então dependendo da família onde o israelita nascia, ele tinha uma base, pelo menos, né? Mas o pagão não. O pagão, ele vivia num pleno desconhecimento de Deus. Paulo fala aqui de pessoas que não compreendiam Deus. Elas não tinham um relacionamento verdadeiro com Ele. Vocês não conheciam a Deus. O não conhecer a Deus aqui implicava necessariamente na submissão deles aos ídolos, né? É isso, por isso que ele fala, que ele trata aqui o assunto da idolatria, né? Ele fala que vocês estão voltando, né, a princípios elementares, sem poder, etc., né? Ele vai falar sobre isso. Mas o que ele tá se referindo aqui é uma vida antiga. Vocês não são mais assim. Vocês não estão mais nessa realidade. Vocês não pertencem mais a essa realidade, não estão mais nessa condição, sem compreender Deus, sem ter um relacionamento verdadeiro com Ele. Vocês não vivem mais lá achando que aquela imagem, aquela representação, aquilo que as mãos de vocês mesmos, né, fabricavam, né, algum artífice ali, algum artesão fabricava, aquilo vocês chamavam de Deus, mas isso porque vocês eram ignorantes, vocês não conheciam o Deus verdadeiro. Aliás, Paulo faz aqui um jogo de palavras, né, onde ele usa os termos daqui, né, conhecer, né, conhecer aqui, ele faz um jogo de palavras com a palavra ídolo, né, ídolo é esse, tá ligado com a palavra imagem, ver, aquilo que você vê, né, mas você vê Deus quando você o conhece, mas você não vê com estes olhos. Então Paulo faz aqui esse jogo de palavras para mostrar, antes vocês não tinham esse conhecimento verdadeiro. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por eles conhecidos, que realidade nova é essa? Realidade nova de conhecer a Deus única e exclusivamente por meio de Jesus Cristo. É o único meio pelo qual alguém pode conhecer a Deus. Quem vê a Jesus, vê o Pai. Quem conhece Jesus, conhece a Deus, conhece o Deus verdadeiro, e é somente através dele. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele. Não há outra maneira de conhecer Deus. Não há uma maneira da pessoa sonhar e de manhã ela acorda, né? Ah, eu conheci Deus. Não há maneira da pessoa ter uma visão, né? Tá andando na rua, vê alguma coisa, uma fumacinha lá, ou vê um rabisco em algum lugar, enfim, todas essas crendices, ou ter uma sensação. E digo mais para vocês, popularmente, a gente costuma ouvir, até mesmo no meio evangélico, uma coisa curiosa, né? Aquela coisa de que alguém conhece, né? Ah, fulano conhece, ele já conhece. Conhecer a Deus, veja que Paulo aqui dá uma ênfase. Antes, somos por ele conhecidos. Por que Paulo está falando isso? Porque Paulo, quando ele fala do conhecimento de Deus nos conhecer, é porque ele está evidenciando, ele geralmente usa isso no sentido, claro, né? Todas as vezes que está relacionado com Deus, com a salvação, ele usa essa expressão no sentido de um conhecimento íntimo. Não é a mera informação. Claro que Deus conhece todo mundo, conhece tudo, conhece todos. Deus é onisciente, Deus é onipresente, mas ele conhece algumas pessoas, né? Um grupo de pessoas, vamos chamar assim, de uma forma especial. E olhando para Romanos, especialmente ali no capítulo 8, esse conhecimento, ele extrapola o tempo que nós conhecemos, né? Esse conhecimento, ele vem antes da criação. Deus nos conhecia ali, mas não só ele tinha as informações, como ali ele estabeleceu um vínculo conosco. Essa é uma realidade muito acima daquilo que o homem pode captar assim, de primeira, pode captar com seus sentidos naturais, mas é o que a Escritura afirma. Esse é o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro é aquele que estabelece uma forma de relacionamento. É conhecer, mas conhecer de verdade, conhecer a pessoa. Você só pode fazer isso através de Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo aqui para os Gálatas é, bem, vocês antes não conheciam Deus. Vocês viviam na plena ignorância, sujeitos a todo tipo de coisa que para vocês pudesse preencher esse vazio. Mas agora vocês o conhecem. Veja, quem nós realmente somos, que é a questão da essência em primeiro lugar, porque já que nós estamos falando de coerência, coerência é viver de acordo com o que somos em essência, é expressar aquilo que nós somos em essência, em primeiro lugar temos que verificar quem realmente somos. E nós temos que partir do ponto principal, conhecedor ou ignorante, em relação a Deus. Não estou falando aqui de conhecer a Bíblia inteira, decorar a Bíblia inteira, isso não é conhecer a Deus. É, não estou falando aqui de frequentar todas as programações da igreja. Isso não é conhecer a Deus. Conhecer a Deus é ter um relacionamento de fato com Ele, um relacionamento de entrega, um relacionamento em que você é plenamente perdoado dos teus pecados, você tem a salvação, você é um remido por Jesus Cristo, você nasceu de novo, você está em Cristo. Essa é a condição, isso é quem realmente você precisa ser, para que se espere uma vida cristã. E aí é que vem, o segundo ponto. Já que vocês, Gálatas, são essas pessoas, vocês, conhecem a Deus, vocês não vivem mais na ignorância, como é que vocês vivem então? Então, se de um lado conhecer o Deus verdadeiro é um ponto, não viver mais como escravo é outro ponto. Veja o que Paulo coloca aqui, na segunda parte do versículo 9. Já que vocês conhecem a Deus, como é que vocês estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Lembra que Paulo falou desses princípios elementares, na passagem anterior, aqueles princípios rudimentares, toscos, né? Nos quais as pessoas que não conhecem a Deus vivem. Elas não estão vivendo a realidade, estão vivendo apenas aquilo que elas conhecem de um mundo muito superficial, espiritualmente falando. Estamos falando aqui de cultura, de conhecimento científico, desse tipo de coisa, estamos falando no sentido espiritual. Mas Paulo, ele tem uma evidência aqui de que eles não estão vivendo de forma coerente. Por quê? Porque eles agora estão voltando a certas práticas. Veja, Paulo fala aqui de festividades, dias especiais, etc. Claro que, se você estudar só um pouquinho da história humana, não precisa nem muito longe, né? Você pode pesquisar isso com muita facilidade. Você pode pesquisar as festas pagãs, né, da antiguidade. É muito fácil verificar isso. Tem museus, tem arqueologia, tem muita coisa sobre isso. E a gente poderia ficar horas aqui discorrendo sobre esse assunto, mas o fato é que havia muitas festividades pagãs. As principais delas, elas ocorriam duas vezes por ano, estavam relacionadas ao solstício, né? Eram ocasiões, o solstício de inverno, né? E o outro período equivalente à primavera, os dias mais longos do ano, a questão da fertilidade, né? A questão da celebração da fertilidade, tudo isso sempre regado a muitos cultos estranhos, imorais, sempre com a presença dos ídolos. Você tinha lá os dias, o dia que era consagrado àquele determinado Deus, né? Sempre houve isso no paganismo, um determinado Deus tinha o seu dia, ele tinha o dia do seu aniversário. Isso era a forma pagã de fazer as coisas, né? Você pode observar claramente isso, até na escritura, né? Nós temos dois registros, né? O aniversário ali do faraó e você tem o aniversário de Herodes. E você vai dizer: puxa, mas Herodes é rei de Israel. Pois é, ele é um rei ali mestiço, né? Um rei que adotou certos costumes pagãos, né? Você não vê outras pessoas fazendo isso ali, não fazia parte da cultura judaica, essas celebrações. Pois bem, mas então o que que está acontecendo com os Gálatas? O fato é que os judeus tinham sim os seus dias festivos. dias, inclusive, que tinham sido instituídos por Deus. A Páscoa, a festa dos tabernáculos, a festa da colheita, Pentecostes, festa das cabanas, né? Tabernáculos, cabanas, né? Mesma coisa. Você tem tudo isso relacionado, inclusive, a uma série de simbolismos, né? A Páscoa apontando para Jesus Cristo, obviamente, a gente tem essa compreensão, né? A Escritura vista e como um todo, harmoniosamente, mas uma coisa precisa ficar extremamente clara. É que quando você entra ali no Novo Testamento, quando você tem esse novo elemento no mundo chamado igreja, e você tem as ordenanças, que são o batismo, a ceia, né, que são dados ali para os cristãos, você não tem em nenhum lugar apontamento de datas, apontamento de festividades específicas, né, como. Em que dia fazer isso, em que dia fazer aquilo, o dia do mês, né, especificamente, não tem essas coisas, não havia isso. E claro, há muitos motivos para que não fosse assim. É claro, a gente entende que o cristianismo ele não é feito não é feito de datas, ele não é feito de calendário, não existe isso. Não estamos no judaísmo mais. Porém, o que que os legalistas judaizantes estavam impondo aos Gálatas como uma regra de espiritualidade, como uma condição de ser realmente alguém salvo, alguém aceito por Deus, a observância de um calendário, inclusive, principalmente, a questão do sábado. Bom, e assim com esse sistema, você vê que acaba caindo na incoerência. E o que Paulo acaba dizendo a respeito disso? Como é que Paulo se pronuncia? Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. O que Paulo está dizendo aqui? Está dizendo que eles não são salvos? Está dizendo que o trabalho dele foi todo por água abaixo, está desesperado. O que Paulo está fazendo aqui é advertindo esses gálatas para que eles não permaneçam no erro. Porque veja, há o perigo sim de sedução do erro dentro do cristianismo. O erro seduz, o erro arrasta muitas vezes. Cristãos sinceros, cristãos verdadeiros, mas ignorar as advertências da Escritura, ignorar, no caso ali, as advertências vindas diretamente de um apóstolo, elas podiam sim ser um indicativo de que o essencial estava faltando, ou seja, o verdadeiro conhecimento de Deus. E Paulo está pensando: puxa, será que vocês vão ignorar as minhas advertências e vão comprovar desse modo que vocês não são realmente convertidos? Será que eu perdi meu tempo? Claro, ele está colocando aqui uma forma bastante. Ele está colocando peso na situação. Isso é uma forma de ele apelar à consciência deles. A vida cristã é feita de coerência. Cabe cada um fazer a pergunta. Né? Pedindo a Deus aí que sonde o seu coração. Você conhece realmente a Deus? Você o conhece de verdade? Você o conhece por meio de Jesus Cristo? Você tem um relacionamento de fato com Deus? Bom, se é assim, seja grato a Deus. Seja grato a Deus por ter tirado você da ignorância e ter se revelado a você. Isso não é pouca coisa. Isso é algo grandioso, é algo que merece o nosso louvor, a nossa adoração constante, permanente. Por outro lado, claro que você deve viver de modo com a fé que você tem. Você tem vivido de modo coerente com a fé que você tem? Ou você é um quadro confuso do Evangelho, quando as pessoas olham para você e veem vem a sua vida, o seu falar, o seu agir, elas veem uma pessoa realmente que se parece com Jesus? Você é como aqueles homens do passado e que os demais olhavam para eles e diziam assim: essas pessoas aí certamente andaram com Jesus, parecem até com ele. Será que a gente pode ser classificado dessa forma, ou somos um quadro confuso? Será que as pessoas veem nós apenas pessoas que têm uma religião ali, um lugar que a gente frequenta, um título, né, para a gente colocar ali no formulário, né? Qual é a sua religião, né? Ah, sou evangélico, né? Será que é assim, apenas e tão somente? Olha, se você já tem tudo isso, né? Ainda que não seja de modo perfeito, nenhum de nós vai fazer isso de forma perfeita. Fique tranquilo, descanse. Mas não descanse a ponto de não se esforçar para fazer o que é certo. Mas se é assim, fale às pessoas sobre o Evangelho, mas apontando para Jesus Cristo. Aponte para ele, para a pessoa dele. Que as pessoas entendam que elas não vão conhecer Deus de outra forma, apenas conhecendo a Jesus Cristo. Claro que apontar para Jesus Cristo também significa que elas precisam se arrepender dos seus pecados, elas precisam nascer de novo, etc., né? Você precisa, no final de tudo isso, claro, sempre entender que o alvo da atenção da pessoa, dos olhos da pessoa, do coração da pessoa, tem necessariamente que ser a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Na próxima semana, nós vamos acompanhar aqui Paulo, continuando aqui com as suas advertências. Ele vai levar a questão aqui para um lado bastante pessoal. Às vezes ele faz isso. Ele relembra aqui o modo como ele se relaciona com os Gálatas. Ele não é apenas o mestre, o apóstolo, aquele homem que está falando lá distante, né, deles. Não, ele chama para um histórico de relacionamento aqui e para questões importantes relacionadas até a certas fragilidades do apóstolo, né, em que, bom, mas as minhas fragilidades a princípio não foram um problema para vocês. Será que elas estão sendo um problema agora? Enfim, é uma boa continuação que a gente vê aqui. Então, que o texto de hoje, a passagem de hoje, faça sentido para você, tenha proveito na sua vida, você colha benefícios, desafios, encorajamento para a vida cristã e que Deus nos guarde durante essa semana até a próxima mensagem. Então, até lá e que Deus te abençoe.